C'est Romain, on a pas la finale de message. O Mike Leste Romeu solicita autorização para o cruzamento da final da 17 após o cruzamento da cabeceira 28 para ingressar no corredor forte. Tenente Mike Leste Romeu autorizado o cruzamento da 17, reporte para o cruzamento da final da 28. Autorizado então o cruzamento da final da 17 e vai reportar para o cruzamento da cabeceira 28, Romeu. Mike Leste Romeu aceitou o cruzamento da final do 17 e vai manter a proa, vai manter a presente proa até umas 10 milhas. Tenente Mike Leste Romeu, reporte para o cruzamento da cabeceira 28. Reportará para o cruzamento da 28. Três, um, meia, a identificação chega da mão, lista para 4 mil pés, aí o show 0018. papapapá, mais filete Romeu. Diga. Tá próximo a Simões Filho, senhor. Autoriza pro outro litoral pra ingressar no... no corredor forte. Prossiga, litoral, até o corredor forte, Romeu. Pio Lima. O 1922, o site cancela a chegada da Mari, desça para o 050. 050, pode após a Bog e vai a ICAP? O 1922, matei a chegada. Salvador, bom dia, Passaredo 2223, sente da informação Lima. Passaredo 2223, a dedicação chega da BOMF, desça para o 060, reduza para 2309. 060, reduzindo para 2309. Correu Max Led Romeu, tá em Abrantes ingressando no corredor forte. Gente, Romeu, vai prosseguir pro aeródromo ou afastar em direção à Praia do Forte? Vou afastar por mais umas 10 milhas. Vou na região ali de Camaçari. Gente, então chame o controle, 120.8, teu retorno. 120.8, grato, teu retorno. Olha, o papapá, Mike Gillette Romeu, tá em Abrantes, ingressando no corredor forte. Gente, Mike Gillette Romeu, 500 pés, 400 visuais. 400 visuais, 500 pés, Romeu. Rádio 07. Poderia confirmar, Rádio 07. Rádio 07 não foi confirmado. Poderia confirmar a informação? Autorizado o táxi, está em interseção, repassou. 2200, ascendente de indicação chegada Mari, desça para o 070. Ficou Mari 070. Autorizada 010 por 20 milhas, após desvio, voo e TAP. Por 3, no meio, desça para 2 no 10, a Wilson 0 no 8, autorizado final LS, reporte estabilizado. 0.000 no 18, autorizado com tarefa estabilizada e LS, circulando no meio. Gol 1922, isso é para 3.010, ajuste 1.0 no 8. 3.018, 1922. 8.86, isso é para 4.010, ajuste 1.0 no 8. Para 4.010 no 8, passarei 2223. Avião 07, sala do Salas 47, sistema controle 120, decimal 8. 7, guardião, vai chamar o controle. Na 6200, estou autorizado a descer até o 050. 050, 6200. Controle, bom dia, guardião 07. Guardião 07, bom dia, prossiga. Decolou em Salvador, está prosseguindo para Ondina no litoral 500 pés. Gente, 500 pés, é ponte final para pouso. Gente. Salvador, bom dia, Sam 3663. São Lima. Sam 3663, estação de dedicação, chegada Bonf, desça para o 060. 060, chegada Bonf, Sam 3663. Sim, Sam 3663. Chegada Bonf para o 060. Pronto. Passare 2216, reduza para 2009. Para 200, passare do 2223. Reduzindo para 1809. Reduzindo para 1809, 2223 da passarela. Será número 3 para aproximação. Sente. Controle Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6225, informação Mike. 225, chegada Bonf, desça para o 070. 070, desce na Bonf, Ocean 6225. Tá estabilizado, 5316. 5316, chame Torre 18186. 86. Gol 1922, para 2000 pés, aí o chão 018, autorizado final e esse é posto estabilizado. É 2000, autorizado X-Ray, 1018, forma nada. Passarido 2016, retração para sequenciamento, mantenha presente pro, limite ao curso do localizador. Possibilidade de curvar direito para lidar com ações, 2023? 2023, curva à direita na Pro 230. Padrão 07, frequência livre. Direita 230, passaria do 2023. Oxanê 6200 na Projetap. Tente a chamar 6200. Reduza para 2009. 2009, 6200. Isso é para 3 mil pés, aviso na 08. Para 3 mil na 08. Passado já ligou as informações. Pode curvar a esquerda? Confirme. Já ligou as informações, está reapurando pelo. Vocês aguardem, eu estou para interceptar o localizador. Então vai manter a pro agora 220 para o localizador. Na 25, reduza para 2309. Informa o tráfego à frente a 10 milhas, é um erro 2320. 7, reduzindo 230, Ocean 6285, tem o tráfego no Ticasseri. Passarei 2206 para interceptar o localizador, curva esquerda para 1950, desça para 2000 pés, reporte estabilizada. Esquerda 1950 para 2000, vai reportar estabilizado 2283, passarei. Salvador Azul 4298 e descida até o 1950. Azul 4298, chegada mar, desça para o 080. Descida 080, uma chegada mar, Azul 4298. Sané 6200, desça para 2000 pés, aí o chão 018. 2000, 10018, 6200. Controle Salvador, bom dia, o TAC 3304, desça 1060, descida mais. 3604, chegada Bonf, desce até o 090. 090 na Bonf, 3604. Tem 3363, desce até 4000 pés, ajuste no 08. 120, decimal 8 e aciona 5412 no transponder. Aprovado Guarulhos, 340, decola da 1-0, com curva direita da Euleta Bridge, após a Pesolona 6, conforme rota do plano, 1208 é o controle, e o código do transponder é 5412, está na remota hoje. Correto, remota 14, chama pronto, pushback, acionamento, 3179. Camarada, bom dia. A 225, 0-50. 050, desce 6225. 3304, desce até o 070. 070, 3304. Azul 4298, desce até o 060. Descida 060, azul 4298. Paulo Salvador, bom dia, o 35316. A gente completa a aproximação, agora se transfereça para a torre de controle. Roda. 1-3, quadro principal. Alfa Juliette, remota 1-3, 3-5-3, no meio. Parque Azul 4208, com 104 a bordo, 3 anos e 10 de autonomia, alternando o material. Azul 4208, 4208, taxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 018 agora, um bom voo. 1-0-2, segue via Indy Alpha, ponto de espera da 10, quando o ponto de espera 2-2-6-4208, boa. 200-200-6-2-5. Chama Torre, 18 meia, bom dia. Bom dia, parceiro 2223. Parceiro 2223, continua a aproximação, número 2 para pouso. Sente, aguardando. Salvador, muito bom dia, do 4208, pronto, pode estar dando zero, visual o coronel da final. Azul 4208, muito bom dia, meu tempo de espera da 10. Os meus pés ajustou no 018, reduza para 1809. 361-1098, reduzindo para 3663. 1225, desça para 4010, ajuste no 018, reduza para 1809. 4018, reduzindo 180, 6225. Controle, papapá, Mike Gillette Romeu. Siga, Mike Gillette Romeu. Ali vai na região de Abrantes, ingressando na rota Interlagos, comprou a da rotatória. Gente, Mike Gillette Romeu já está na Salvador? Pode estar na rotatória, Romeu. Azul 4208, eu tenho o Embraer 145 passando o marcador externo, mantenha a posição. Passou externo, baixar e travado 2223. Passar 2223, gente, assim na aproximação, agora que está livre. Vamos no nosso 22, no solo 59, livre direita, estamos em solo, 121 no decimal 9. Direita no 21 no 9, no 922. Na remota no 3, autorizado, reporta táxi. Mas eu posso lembrar, é autorizado, é para 3179. Para 2223, autorizado pouso, pistão no 00350, grau 049. Livre pouso, passagem 2223. Pistão. Alfa Juliette 612, parte principal, agora 922. Não tem problema, tem que manter a proa agora, está no vetor, parte do chefe está localizado. Reduza para 1809. Certo, tá. Confirma o tráfego 12 horas? Tráfego na proposição 207 milhas, seguirá a curva número 2, para aproximação, é R2318. American 9, Azul. Está para 200. Para 200, Azul 4298, redução, função da redução, vai ser possível cumprir as instruções verticais. Após o fundo do mês, motorizado a linha e motor cabeceiro 10. Aqui na próxima, 4303. 4303, autorizado o localizador nessa proa. Essa proa aqui vai ficar complicada, então vai retornar para a proa 60, ok? Book departure, schedule transition. Cock 5414, second set departure will be 120.8, American 980. American 980, clear to fly level 390 via approach 58, runway 10, left turn, book departure, runway 2 transition, Boston 5414, 120.8. Correct to report to any ready. Roger. Ok, vai interceptar agora o localizador 3663. Azul 4298, desça para o 050. Descida 050, Azul 4298. Tan 3304, desça 060. 060-3304. Chanama 225, reduza para 1709, mantém a presente proa, vetoração para sequenciamento, mantém a presente proa. Reduzindo 1-7-0, mantendo a proa, 6225. Tan 3063, desça para 2010, ajuste 908. Pode seguir o glide, 3663. Tan 3063 está autorizado pelo glide. Estabilizado, 6200. Chanama 200, chame Torre, 198, decimal 6. 26. Chanama 225, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, limite ao curso localizador. Direita 230, limite ao localizador, 6225. Torre Salvador, bom dia, Chanama 6200. Vai passar sim para baixar de chegada. Chanel 6200, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 6200. Aguardando. ILS TAN 3663. TAN 3663, chame Torre, 198, decimal 6. Bom dia. Sul 4298, operação para sequenciamento, curve à esquerda para o 015, limite ao localizador. Esquerda 015 de proa, limite ao localizador Azul 4298. Chanel 6285, direita para 2000 pés, para interceptar o localizador. Curva esquerda proa 145, reporte estabilizado. Direita 145, reporte estabilizado, 6225, descendo 2000 pés. Chanel 6285, curve à esquerda proa 145, reporte estabilizado. Tá bom, proa 145 à esquerda, descendo para 2000, autorizado, reporte estabilizado. Ou Chanel 6225. Azul 4298, desça para 3000 pés, ajuste 908. Reduza para 1809. 4298. Gente, Azul. Agora vamos até sobrevoo. Gente, Mike Redfield. TAN 3604, reduza para 1709. TAN 3604, retração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, limite ao curso do localizador. Gente, direita 230, limite ao localizador, 3304. Para interceptar o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, informe estabilizado, Azul 4298. 3179 para o táxi do PLB. É 121, autonomia de 4 horas e 30, alternativa é confim. Primativo pátio Índia no ponto de espera, chama 2186, o altímetro 1008, TAN 3179. Matinho Pátio Índia, quantidade 26 e 2898, graças. Subida para 2000 pés, ajuste 1908, reporte estabilizado. 2108, fala estabilizado, Azul 4298. Reduza para 1709. Pegando 1609, 4298. 414. Reportando, reportando o incidente, reportando a moto 14226. Vetor para interceptar o localizador. Gente, desce ao 050, TAN 3304. Localizador, campo à vista, Ocean 6225. Na 6225, chama Torre 198, decimal 6. 286, até. Passará 6200, no solo 05, livre à direita, chame solo 1219, decimal 9. 219, 6200. Podemos informar a condição da pista? 6200. Tá molhado ainda não, né? Não, ela tá úmida.